Boa noite. Boa noite. Que a paz, o amor do nosso Mestre Jesus permaneça com todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo o acolhimento tão fraterno que recebemos nesta noite, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos e que permita que compreendamos, todos nós nesta noite, o significado de sua vinda para nós aqui no mundo material. Nós estamos no dia 26 de dezembro, uma data que seguida a data que convencionalmente comemoramos o Natal, nós que temos essa influência cultural que nos faz festejar o Natal no dia 25 de dezembro. Então gostaria de dizer a todos vocês, Feliz Natal. Porque embora o Natal oficialmente tenha sido ontem, eu pelo menos me sinto ainda em espírito de Natal. Me sinto ainda envolvido por essas vibrações de amor que nos envolvem nesses dias. Na verdade, o Natal deveria ser por nós comemorado, festejado, deveríamos sentir a alegria da vinda do Cristo até nós todos os dias do ano. Deveria ser para nós uma lembrança muito gratificante e muito reconfortadora saber que Jesus um dia desceu das regiões celestes, nas quais ele vivia em comunhão plena com o Pai, deixou a companhia de seres muito amorosos, pacíficos, harmoniosos, belos, plenos, para vir ter conosco, para conviver com seres, ainda no início da sua evolução espiritual. E nos trouxe uma riqueza que é inimaginável. Somente nas horas de dores mais profundas é que às vezes nós conseguimos perceber a grandeza do Evangelho. Aquele que não precisou das dores para sentir todo o encantamento que a mensagem de Jesus traz, já é um espírito adiantado. Mas para a maioria da humanidade, geralmente, as palavras do Cristo soam mais profundas quando nós passamos por grandes provações. Então, lembrar de Jesus é algo que devemos fazer sempre. E graças a Deus, a doutrina espírita nos permite compreender bem quem foi Jesus, ou melhor dizendo, quem é Jesus. Nesta noite nós vamos tratar de uma situação que aconteceu do seu nascimento, quando aconteceu a sua encarnação. Isso nos inspira então, nesta noite, a tratar do tema o Cântico das Legiões Celestes, que logo mais nós vamos saber que cântico vem a ser esse. Para que nós possamos tentar levar a nossa imaginação àquela noite inesquecível do nascimento de Jesus, nós vamos assistir uma pequena animação que, dentre todas as obras cinematográficas ou audiovisuais que eu já vi, é uma das mais encantadoras, porque ela nos faz pensar realmente naquela noite do nascimento de Jesus como muito especial. Então nós vamos assistir agora e em seguida vamos fazer algumas considerações. Vejam só todas as luzes de Belém. A cidade nunca esteve tão agitada. As histórias são todas iguais. As verdadeiras são inteligentes. E as interessantes são todas obtidas. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. É melhor se acostumar com isso, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em mim. Agora, eles estarão novas de grande alegria, uma mensagem para todos os povos, pois nasceu este dia na cidade da vida o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será nacional. Encontrareis o bebê em fogo para nós e deitado na mão de Deus. Temos que estar imediatamente. Mas e com a corda humana? Ele vai ficar seguro. Esta noite nasceu o Salvador do mundo. Nós poderíamos fazer muitas considerações a respeito da historicidade desse evento. Assim como muitos pesquisadores, muitos estudiosos da história do Evangelho tentam contextualizar, alguns vão dizer que este fato ele foi uma criação de alguém que colocou essa narrativa do nascimento de Jesus com essa circunstância dos pastores vendo aquela legião celeste, trazendo ali o anúncio de que alguém especial estava nascendo. Nós não vamos entrar muito no mérito dessa situação ou dessa explicação, porque nós sabemos claramente que é naturalmente provável que Jesus, ao encarnar, tenha sido acompanhado sim de uma legião numerosa, dos seus trabalhadores, de espíritos de grande elevação espiritual, que se fizeram presentes naquele momento tão solene do nascimento do tão aguardado Messias do povo hebreu ou judeu, mas que era muito mais do que o Redentor, o Libertador de um único povo. Como o próprio Espírito Puro, que convencionalmente chamamos de anjo, disse que nascera em Belém o Salvador do mundo. Inclusive o nascimento de Jesus em Belém dá margem a muitas discussões históricas, mas que em função do nosso tempo, do nosso objetivo, nós não abordamos nesta noite. O fato é que Jesus nasceu. Não importa tanto se foi em Belém ou se foi em Nazaré, como alguns defendem. Não importa muito para nós espíritas essa definição exata, assim como não importa sabermos qual foi o dia exato do nascimento de Jesus, porque comprovadamente não foi o dia 25 de dezembro. Há uma série de discussões também que levantam as possibilidades do nascimento de Jesus ter ocorrido até mesmo no mês de março. Mas também não nos cabe nesta noite abordarmos isso, porque o que buscamos do nascimento de Jesus é o significado espiritual de sua vinda. O fato é que esses pastores, como ficou narrado no Evangelho de Lucas então, eles puderam, por alguma razão que nos escapa, não temos o conhecimento exato, mas eles puderam presenciar a presença dessa legião celeste, desse grande conjunto de espíritos que acompanharam Jesus. E esse cântico dessa legião celeste ficou para nós como uma síntese, um resumo do que eles naquele momento exaltaram, glorificaram, louvaram a Deus pela vinda do Cristo. Essa frase que nós conhecemos então, que traduz esse cântico de louvor dessa legião, que é o glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A narrativa completa do Evangelho diz que o que os pastores viram não foi apenas um espírito, mas sim uma legião. Eles puderam como que perceber todo aquele grupo de espíritos que acompanhavam Jesus. Qual teria sido a razão desses espíritos terem entoado esse cântico de louvor a Deus pela vinda de Jesus? O que eles queriam dizer? Nós vamos falar logo mais sobre isso. Mas para a gente poder entender melhor esse louvor e entendermos melhor o significado da vinda de Jesus e que por que para nós espíritas é tão importante pensarmos na vinda de Jesus, nós vamos passar um pouco num panorama para compreender como era o pensamento, as ideias religiosas e algumas condições sociais que existiam na época de Jesus. E aí nós vamos fazer as nossas considerações então. O significado nós vamos ver logo mais então. Antes, vamos pensar um pouco como era em Jerusalém em algumas questões. Nós vamos ver que existia naquela época uma forte opressão às mulheres, como aconteceu e acontece até os nossos dias. Hoje que a sociedade começa a reconhecer e defender de forma mais intensa o direito da mulher e a igualdade que ela tem em relação ao homem, perante a sociedade e perante as leis divinas. Mas naquele tempo de Jesus era notória a desvantagem que a mulher tinha em relação ao homem. Tanto é que as punições geralmente eram muito mais severas, muito mais exigentes em relação à mulher do que ao homem. O episódio da mulher acusada de adultério era algo que ficou assim como uma das maiores expressões de Jesus na defesa da mulher, em que a mulher é apresentada a ele sendo acusada de adultério. E um fato curioso: a lei de Moisés mandava que tanto a mulher quanto o homem pegos em adultério, ambos fossem apedrejados até a morte. Mas naquele episódio não, é apenas a mulher que é apresentada a Jesus, como acontece até hoje em alguns países onde essa lei ainda é aplicada. Infelizmente, nós temos em algumas áreas do Oriente Médio em que essa lei ainda é posta em prática. E geralmente continua acontecendo com a mulher, exatamente como aconteceu no tempo de Jesus. É ela que é apontada como a adúltera, enquanto que o homem nem sempre está presente naquele momento como acusado. Embora haja outras localidades em que o homem também é punido pela mesma severidade, na maior parte das vezes, o que nós observamos, não só nessas sociedades que guardam essas punições tão primitivas, tão severas, mas até em outras que são ditas mais liberais, que aceitam melhor os comportamentos, que aceitam melhor o direito dos indivíduos, ainda há uma cobrança excessiva quando o erro parte da mulher e é mais desculpado quando esse erro parte do homem. Mas naquele tempo era algo comum, então, em Jerusalém, a mulher ser punida de forma mais severa, embora o homem também devesse ser regido ali pelos mesmos princípios, as mesmas leis. E o que dava respaldo a isso era uma determinação de Moisés que ficou registrada no livro do Levítico, que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, lá no capítulo 20. Ele dizia então assim: se o homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. Então essa era a lei que imperava no tempo de Jesus, uma lei muito antiga que era aplicada entre os judeus. Outra condição que nós vamos observar do tempo de Jesus entre o povo judeu era a prática dos sacrifícios animais. Eles eram fundamentais na relação entre os judeus e Deus, como eles acreditavam naquele tempo. Até hoje, para alguns grupos de judeus, essa prática ela é considerada imprescindível. Inclusive, alguns acreditam que só vai ser restabelecido o domínio de Deus sobre o mundo quando novos sacrifícios forem feitos no templo reconstruído. Hoje todos sabem que esse templo em Jerusalém é ocupado por uma mesquita. Então há grupos religiosos mais radicais que querem a todo custo tirar a mesquita dali para reconstruir o templo, porque assim que os sacrifícios forem retomados nesse local que é considerado sagrado, o Messias, segundo o que eles acreditam, poderá voltar. São crenças que eles ainda conservam, e não é a totalidade dos judeus, diga-se de passagem, mas que algumas minorias ainda consideram fundamentais para o restabelecimento dessa harmonia. Mas era o pensamento naquela época de Jesus. O sacrifício animal era imprescindível para o relacionamento do homem com Deus. E eles têm o respaldo bíblico, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20 também, em que ele diz assim, supostamente seria Deus que falaria isso: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então essa era a concepção que eles tinham da relação do homem com Deus. Outra ideia que era predominante naquele tempo, uma prática, uma corrupção que era comum naquele tempo, eram os religiosos estarem atrelados aos interesses humanos, às questões políticas do seu tempo. Quando Jesus se dirige de forma muito severa aos fariseus, aos sacerdotes, é justamente condenando essa prática de se misturar religião e os interesses terrenos, usar a liderança religiosa para interferir na administração pública, para interferir na política como era praticada naquele tempo. Isso Jesus então vai condenar de uma forma muito severa quando ele fala, e ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então era uma prática comum o religioso ter interesses materiais no seu tempo e tirar vantagem dessas práticas ou dessa forma de lidar com a religião a benefício próprio. E por que havia tanto interesse nos sacerdotes, nos fariseus, em impedir que Jesus se manifestasse? Porque eles temiam que Jesus pudesse pôr o povo em rebelião. E o povo em rebelião poderia confrontar com o exército romano. E toda aquela estabilidade, todos aqueles acordos políticos que a classe dominante entre os judeus estabelecera com os romanos, cairia por terra. O domínio que eles tinham sobre o povo, eles perderiam também. Então era claramente uma prática comum naquele tempo misturar a religião com os interesses políticos. Algo que Jesus vai então condenar também. E algo que era típico naquele tempo, refletir em Deus as imperfeições do homem. Naquele tempo, assim como até hoje, uma grande maioria das pessoas faz, geralmente concebem Deus com as imperfeições humanas. Era parte das crenças naquele tempo, então, uma série de situações que revelam um Deus muito mais humano do que divino. Como sendo, então, a concepção de um Deus exclusivo e único de um povo, porque era assim que os judeus naquele tempo imaginavam, que Yahvé era o Deus apenas deles, era um Deus que era mais forte, que competia com os deuses dos outros povos, que eram considerados todos falsos, mas Yahvé não era pelos outros povos. Outra característica da época, ele era um ser que precisava ser agradado com sacrifícios. Se ele não é agradado, ele fica enraivecido, ciumento e se vinga do seu povo. Ou que ele é um Deus que se enfurece contra a sua criação e, num repente, destrói o mundo todo, salvando apenas uma família. Essas eram ideias correntes. Quando nós vamos estudar isso, nós vamos perceber que até hoje muitas pessoas adotam essas crenças ainda. Até não admitindo que tenha se passado da forma como é descrito no Antigo Testamento, mas eles ainda aceitam essas ideias religiosas, de que Deus é exclusivo de um pequeno grupo e que os outros, por não seguirem esses mandamentos que são considerados os corretos, serão destruídos por Deus. É uma concepção que reflete uma divindade que mais se parece a um ser humano. Porque ele tem raiva, ele tem ciúme, ele tem rancor, ele se vinga, ele espera coisas materiais que o agrade. E muitos estão ainda presos a esse pensamento, como eles estavam no tempo de Jesus. E algo mais estranho ainda é admitir que, nas crenças deles, eles admitiam que Deus tinha permitido surgir o mal na figura de um ser combativo, contrário a Deus, Satanás, que punha a perder toda a sua criação. E eles acreditavam então que esse Deus, onisciente, onipresente, que tinha consciência de tudo, pudesse permitir que um ser criado por ele pusesse a perder uma grande parcela da sua criação. Era uma concepção então religiosa naquele tempo, muito ainda primitiva, vamos dizer assim. Ela não dava à divindade a grandeza que ela requer. Mas isso não era um atributo apenas dos judeus. Se nós formos estudar comparativamente outros povos, eles refletem crenças muito comuns, muito parecidas. Quando estudamos os romanos, por exemplo, a cultura, a religião dos romanos, nós vamos ver que há muitos pontos em comum. Embora a origem e a história desses dois povos seja bem diferente, e a cultura deles apresenta muitas diferenças, no que tange à religião, muitas questões eram muito parecidas. Haviam divergências naturalmente, mas a forma de lidar com a religiosidade, a forma de cultuar a divindade, reflete características em comum. Embora povos muito diferentes, há muitos pontos em comum, como nós vamos ver agora. Em Roma, existia a mesma opressão contra as mulheres. Princípios religiosos eram utilizados para controlar a liberdade da mulher. Tanto é que as sacerdotivas dos vários templos pagãos que existiam, para elas servirem às divindades, elas tinham que se conservar virgens, puras dentro da mentalidade da época. Caso alguma delas fosse surpreendida, cometendo ou se envolvendo com alguém sexualmente, ela era punida com a morte. Elas eram presas e deixavam elas morrerem de fome e sede. Então era uma forma também de controlar a mulher através da religião, através de princípios religiosos. Era a mesma opressão como as mulheres viviam com os judeus. A questão dos sacrifícios dos animais, também assim como para os judeus, para a relação com Yahvé, era importante o sacrifício animal, entre os romanos também era uma prática muito difundida. Todos os povos praticamente da antiguidade tinham como necessário o sacrifício de animais para que eles pudessem ter uma relação com a sua divindade, para que eles pudessem ser aceitos. E o sacrifício era necessário porque era o que garantia a ordem. Tanto é que quando um exército perdia, quando eles tinham alguma dificuldade militar, acreditavam que alguma divindade não tinha recebido o sacrifício devido, e por isso eles tinham perdido uma batalha. E aí faziam-se novos sacrifícios, até eles se sentirem ali protegidos pelas divindades. Mas os paralelos não param aí. Nós temos mais a questão dos religiosos corrompidos, porque assim como os sacerdotes judeus envolviam-se com questões políticas do seu tempo, os sacerdotes também romanos também tinham forte influência na eleição dos senadores, no posicionamento a favor ou contra o imperador. Todos eles faziam parte de um sistema de interesse, de trocas de favores, como existia entre o povo judeu. E mais uma vez eu digo, se formos buscar em outros povos, essas relações também existiam. E por fim, as divindades romanas, assim como o Deus dos judeus refletia a imperfeição do homem, as divindades romanas também refletiam as imperfeições dos homens. O homem moldava a Deus de acordo com os seus valores, de acordo com os seus princípios, ou moldava os deuses de acordo com aquilo que ele era. Isso é o que nós vamos identificar então como elementos em comum entre esses povos. Obviamente que nesses lugares existiram pessoas que não seguiram esses princípios, pessoas que buscaram, seja no judaísmo, seja no paganismo, a essência espiritual dessas religiões primitivas ou dessas religiões ancestrais. Eles procuraram ali viver dentro do que eles compreendiam, e muitas vezes eles poderiam até ser contrários às práticas como eram ensinadas. O fato é que existiram pessoas em todas essas culturas, pessoas muito bem intencionadas. Quando nós fazemos essa análise e essa crítica, nunca é no sentido de dizermos que eles eram espíritos piores e nós somos melhores hoje porque acreditamos de uma forma diferente. É porque era o condicionamento cultural da época, era a limitação com que as pessoas viviam naquele tempo. E muitos de nós participamos dessas mesmas crenças. Por isso que hoje, quando nós apreciamos a crença, a religiosidade de alguém, que muitas vezes para nós soa como muito estranha, como algo que ainda é inaceitável, nós temos que ter um profundo respeito por aquela forma da pessoa expressar a sua religiosidade, porque é como ela ainda se sente capaz de reverenciar a sua divindade, é a forma como ela ainda entende que é o adequado para esse momento da vida dela. Por isso que a crítica, quando nós fazemos a certas práticas, ela deve ser muito cuidadosa, porque ela não vai refletir necessariamente a condição espiritual do indivíduo. Porque ele pode estar preso culturalmente a uma prática religiosa, mas o seu coração é profundamente bom, é uma pessoa de extrema boa vontade. Por isso que nos nossos dias não caberia jamais nós utilizarmos dessas análises para dizer um povo é superior ao outro, um povo merece mais respeito do que o outro em razão das suas práticas. Porque como nós vemos, de um modo geral, as pessoas que vivem no mesmo tempo, numa mesma época, refletem crenças que são muito parecidas em muitos aspectos. Então nosso respeito a todos eles em todas essas épocas. Mas agora cabe-nos então observar como Jesus foi contrário àquele tempo em que ele viveu e por que a sua vida é tão significativa, porque ele é um marco sim na história da humanidade e porque Jesus é um modelo ideal para sermos seguidos. Enquanto em duas civilizações muito distintas a prática contra a mulher era profundamente opressiva, Jesus traz uma nova conduta, inspirando aqueles que o seguiriam a agir de modo diferente em relação àquele que é considerado errado em relação ao que é o mais fraco, em relação àquele que é considerado que está em desvio do seu comportamento. Jesus traz uma forma de lidar com as pessoas que é completamente diferente daquele tempo. Em relação às mulheres tão oprimidas, quando apresentaram a ele a mulher acusada de adultério, ele teve a atitude de questionar os homens que, quem quisesse aplicar a lei de Moisés de puni-la, deveria então ser puro de coração para poder atirar a primeira pedra. Ele diz: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Diz alguns intérpretes que Jesus estava escrevendo na areia algumas das imperfeições que aqueles homens cultivavam: o egoísmo, a luxúria, as viciações de toda a natureza. E eles então, envergonhados, foram saindo um a um e deixaram ali apenas Jesus e a mulher. Esse episódio ele é muito interessante porque as pessoas pensam que Jesus salvou apenas a mulher da morte, mas ele também salvou o homem de ser homicida, dando ao homem uma nova forma de analisar as situações. Ele, para condenar alguém, para julgar alguém, ele tem que ser puro de coração, porque essa foi a condição que Jesus colocou naquele momento. Só poderia atirar a primeira pedra quem fosse isento de pecados. Ele trouxe para nós, em todas as circunstâncias da vida, uma forma de analisarmos se podemos ou não acusar alguém. E aquela mulher salva por ele, muitos pensam que Jesus foi muito condescendente com ela, foi muito permissivo, e há pessoas até que fazem essa análise, dizendo que Jesus então abonou uma conduta errada. Jesus sabia que cada um passa pelas provas, pelas expiações que necessita, no momento certo. Ela havia sim cometido um delito, porque quando ela se vai, Jesus diz: vá e não peques mais. Mas é interessante que ele, nesse diálogo que ele tem com a mulher tão oprimida, ameaçada de morte ali, ele pergunta a ela: onde estão os que te acusam? E ela responde: eu não sei, mestre. E ele então diz: nem eu te acusarei, vá e não peques mais. Ele deixou muito claro que não nos cabe punir ninguém por qualquer erro. Não nos cabe nós exercermos a punição severa contra nenhuma pessoa. E ele colocou uma condição de que somente aquele que estivesse sem pecado poderia atirar a primeira pedra, e ele poderia ter feito isso. Jesus poderia ter dado a primeira pedrada que desencadearia a morte daquela mulher, mas ele abdicou disso, sendo puro, conhecendo o erro dela, porque provavelmente ele sabia mentalmente, ele captou a situação da história dela. Ainda assim ele a perdoou, ainda assim ele deu a ela uma nova oportunidade. O que ele mostrou naquele momento, para nós que acreditamos na evolução espiritual, é que quanto mais nós nos elevamos, mais compaixão nós temos que ter, mais condescendência, mais aceitação, mais amor, mais compreensão. E esse é um bom indicador para nós sabermos a nossa evolução espiritual. Quer saber se você já é um espírito elevado? Veja como você tem julgado o seu próximo. O que você deseja para ele quando ele erra? Dependendo do quanto nós somos severos nesse desejo de punição, revela o quanto nós ainda somos espíritos atrasados. Quanto mais compassivos, quanto mais caridosos, quanto mais nós temos de compaixão por aquele que erra, mais nós estamos nos elevando. Isso não quer dizer que nós vamos ser permissivos com aqueles que são declaradamente nocivos à sociedade. Nós temos que fazer prevalecer as leis que a sociedade instituiu, fazer com que elas se cumpram, para que cada um seja responsabilizado pelos delitos cometidos. Mas nós não podemos exercer a justiça na forma de vingança, na forma de desejar aniquilar aquele que é a causa dos problemas. Porque mesmo as pessoas que cometeram os maiores delitos, elas necessitam ter a oportunidade de continuarem presentes aqui no mundo material. Seja presos, sejam trabalhando, sejam cumprindo qualquer tipo de pena, mas a vida humana, ela é sempre sagrada, ela sempre deve ser respeitada. Jesus, ao perdoar pessoas que erravam, ele não estava permitindo que as pessoas errassem indefinidamente, apenas estava dando a elas novas oportunidades de recomeçar a sua vida. Então Jesus age de uma forma completamente diferente no trato com a mulher no seu tempo. Outra característica diferente de Jesus em relação ao seu tempo foi quanto ao sacrifício de animais. Quando ele falou da questão do sacrifício, ele não proibiu de pronto ninguém de fazer os sacrifícios animais, mas ele colocou uma condição como sendo fundamental para que eles continuassem na prática dos sacrifícios. É que primeiro eles fossem se reconciliar com os seus adversários ou com o seu irmão, para depois levar o seu sacrifício e ofertar a Deus. Jesus entendia que aquelas pessoas daquele tempo não iriam abandonar os sacrifícios animais de pronto, como até hoje muitos têm grande resistência a abandonar essa prática. Mas ele impôs como uma condição didática, evolutiva para o espírito, dizendo que se você quer ser agradável a Deus com o seu sacrifício, primeiro você se reconcilia com o seu irmão. Se reconciliar com alguém é nós predispormos o coração ao amor, é predispormos o nosso coração à boa vontade, e nesse processo nós melhoramos espiritualmente, nós evoluímos e nós vamos passando a ter compaixão até mesmo dos animais. Mais tarde no cristianismo nós vamos ter uma interpretação que foi dada principalmente por Paulo, de que Jesus, ao se sacrificar pela humanidade, ele dispensava todo o sacrifício animal. Foi por isso que os cristãos não continuaram com essa prática tão primitiva, tão antiga. Jesus também libertou os animais no seu tempo de servirem a essa intermediação entre os homens e a divindade, para que eles pudessem sentir ali protegidos. Jesus também, ao ensinar que devíamos primeiro nos reconciliar com os adversários antes de dar o animal em sacrifício, ele nos ensinou que primeiro precisamos mudar o nosso coração, e isso seria um passo ao abandono dessa prática tão infeliz que é do sacrifício de animais. Jesus foi muito diferente do seu tempo também quando ele lidou com a questão dos religiosos corrompidos. Certa vez vieram trazer para ele uma moeda perguntando: podemos pagar o tributo a César? E Jesus perguntou: de quem é a imagem que aparece nessa moeda? E eles disseram: é de César. E aí Jesus diz: então dá a César o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Ele deixou claramente naquele momento que nós não podemos misturar os interesses terrenos, materiais, com questões religiosas. Os judeus queriam pegar a opinião de Jesus para servir de argumento, para dizer para o povo não pagar os tributos a Roma. Mas Jesus, percebendo a intriga que eles criavam ali e querendo eles misturarem princípios religiosos elevados com questões financeiras, materiais, ele estava ali então mostrando que nós temos que ter completa separação. Nós temos que ter princípios religiosos que nos orientem a agir com ética, com integridade, mas nós não podemos usar esses princípios para ter nenhuma vantagem política, nenhuma vantagem econômica, não misturar os interesses de Deus com os interesses terrenos. A nossa religiosidade, ela deve nos conduzir ao bem, e esse bem tem que transparecer em nossas ações, em qualquer lugar que nós vamos agir. Mas nunca usar os princípios religiosos para justificar nenhuma ação de interesse imediatista do mundo. Jesus age, então, de uma forma completamente diferente daquela que era uma prática no seu tempo. Outra postura diferente que Jesus tem, que reflete completamente uma conduta diferente daquela que era típica em Jerusalém ou em Roma: enquanto as pessoas daquele tempo, dessas civilizações, refletiam na divindade as suas imperfeições, Jesus faz o contrário. Ele nos ensina a buscarmos a perfeição divina. Ele nos dá o modelo, então, dizendo: sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. Nesse momento ele está ensinando que nós não temos que procurar fazer Deus ser de acordo com os nossos princípios, mas sim o contrário. Nós temos que procurar uma bondade que está além daquela que nós admitimos. que está muito além daquela que nós acreditamos. Ele é alguém que vem ensinar um novo caminho. Ele vem nos falar sobre a perfeição que nos cabe. Obviamente que ele entendia que naquele tempo as pessoas não poderiam entender a diferença de ser perfeito como uma pessoa pode ser e ser perfeito como Deus é. Mas era um modelo bom para eles seguirem. Jesus não disse, sede perfeitos como eu sou, sede perfeitos como fulano é. Ele dá o alvo máximo, ele dá o melhor modelo que é Deus. Nos ensinando então que nós temos que mudar muito em nós para compreendermos realmente a grandeza da divindade. Ele era alguém então que trazia um ensinamento absolutamente diferente do seu tempo. A vinda de Jesus tem essa importância toda para a humanidade então, porque ele vem trazer um novo padrão de conduta. Jesus instaura no mundo um novo paradigma, uma nova forma de lidar o homem com Deus e com o seu próximo. Ele traz uma visão completamente diferente nas relações humanas. Ele traz a compreensão de que temos que ser misericordiosos, compassivos, amorosos, que temos que devotar a nossa vida a Deus. Algo muito diferente do seu tempo e que até hoje são lições que nós parece que não assimilamos por completo. Isso porque a vinda de Jesus era algo muito aguardado e até hoje a vinda dele deve refletir em nós uma predisposição a uma renovação. A vinda de Jesus, como muitos já devem saber, é algo que era aguardado já há muitos milênios pela humanidade. Os profetas judeus profetizaram a vinda do seu Messias, mas vários povos na antiguidade tinham crenças que falavam da vinda de um ser especial. Todas essas crenças, essas profecias que eram numerosas entre os judeus, principalmente do profeta Isaías, elas refletiam um conhecimento espiritual que eles traziam latente dentro deles. Porque um certo dia, ainda como espíritos, antes mesmo de reencarnarem, eles haviam ouvido a promessa de Jesus de que ele estaria entre os homens, trazendo lições inesquecíveis. Eram espíritos que foram trazidos de um outro mundo para continuarem a sua evolução aqui. Espíritos refratários ao bem, espíritos que não entendiam ainda as leis de amor, de misericórdia, as leis de boa vontade que deve imperar entre os homens e que viviam num mundo muito distante do nosso. Eles foram então impedidos de continuar renascendo nesse mundo que aqui na Terra nós conhecemos a estrela na qual esse mundo orbita, que é Capela. Esses espíritos nós conhecemos normalmente no meio espírita como os exilados de Capela. Eles todos então, que não puderam continuar a sua evolução lá, vieram para a Terra para ajudar a impulsionar a evolução da humanidade nascente aqui. A vinda de Jesus seria um marco para a história desses espíritos. Eles aguardariam ardentemente aquele que traria novos conhecimentos, porque eles passariam um longo período de lutas muito intensas no mundo muito primitivo. Mas a estadia deles aqui foi fundamental para que impulsionasse a humanidade terrena. Eles trouxeram em seu conhecimento interior, que vinha na forma intuitiva, vários conhecimentos de como lidar com a natureza, com os elementos materiais do mundo, e isso trouxe um grande impulso na agricultura, na domesticação dos animais, no domínio do fogo, no início da metalurgia, várias práticas que a humanidade primitiva começou a ter um surto de desenvolvimento, de intenso aprendizado, foi decorrente da presença desses seres aqui, que eram nossos irmãos. E que, estando aqui, vieram reparar os seus erros praticados no outro mundo e que viriam também ajudar a nossa evolução. Essa história ela é maravilhosamente narrada pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Uma leitura muito importante para aqueles que querem compreender toda a evolução espiritual da humanidade. Mas agora nós não vamos nos deter muito nessa narrativa. Nós vamos focar exatamente, então, no significado daquele cântico das legiões celestes. Porque eles teriam dito aos pastores, através daquele cântico de louvor, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens. O Espírito Emmanuel, sábio mentor de Chico Xavier, ele nos trouxe numa das suas mensagens a explicação desse cântico celeste, deste cântico das legiões celestes. Ele disse isso: o louvor celeste sintetiza em três enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. O que aquelas legiões celestes estavam dizendo aos pastores naquele cântico era para mostrar que não era o Messias do povo judeu que estava nascendo, o líder militar, político, guerreiro que colocaria os judeus em supremacia sobre os outros povos. Quem nascia ali era alguém que vinha para todas as pessoas. E ele vinha trazer o código de conduta que tornaria a humanidade feliz. E que até hoje nós não encontramos paz no mundo, porque ainda não conseguimos seguir esses princípios que o Evangelho, que a mensagem de Jesus nos traz. E esse cântico, então, dos anjos das legiões celestes, é exatamente isso. A explicação da missão de Jesus. O que ele veio ensinar. O glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos da lei divina, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, acima de todas as coisas. E paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Quando Jesus disse o primeiro e maior mandamento, logo em seguida ele falou: e o segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele deixou muito claro ao dizer que o segundo mandamento maior da lei de Deus era igual ao primeiro, de que não há possibilidade de amar a Deus sem amar o próximo. Não há possibilidade de louvarmos a Deus sem reconhecermos no próximo o nosso irmão. Não existe possibilidade de comunhão com o Pai se nós não nos amarmos uns aos outros, se nós não nos desculparmos. Durante muito tempo nós estivemos errados nas religiões que frequentamos, nos púlpitos que pregamos, nos altares que realizamos missas, em que dizíamos então que era apenas aqueles que congregavam conosco as mesmas crenças é que eram desses que Jesus falou. Mas não, quando ele disse amar ao próximo, é amar a todos. E ele nos trouxe lições admiráveis falando sobre isso. Quando nos perguntou quem era o próximo, ou quando perguntaram a Jesus quem era o próximo, o mestre nos disse assim, a parábola do bom samaritano. Dois povos, que eram irmãos, mas que estavam separados por questões religiosas e políticas, ele vai trazer justamente a figura do samaritano, desprezado, considerado impuro pelos judeus, como a figura do próximo que socorria aquele que necessitava. Jesus deixou muito claro que não há nada que nos divide. Não há opiniões políticas, não há partidarismos, não há crenças, não há cultura. Absolutamente nada pode separar a humanidade. Nem origem étnica, nem traços culturais, nada. Todos nós somos humanos, todos nós somos irmãos, todos nós temos que nos amar. É a única forma de alcançarmos a Deus. Não existe outra possibilidade. Não há culto, não há doações, não há oferendas, não há sacrifícios que nos aproxime do Altíssimo, a não ser o sacrifício do nosso amor próprio, do nosso egoísmo, que nos modifique e nos faça aproximarmos uns dos outros. Somente aí nós estaremos na presença de Deus. Quando estivermos na presença de qualquer ser humano, encarando-o como nosso irmão. Ali nós estaremos na presença de Deus. Ali nós estaremos em comunhão com Deus, quando nós formos capazes de reconhecer que até mesmo o nosso inimigo merece a nossa compaixão. Até mesmo aquele que nos agrediu merece o nosso perdão. Apenas dessa forma nós encontraremos a tão e desejada paz no mundo. É quando nós nos olharmos todos uns aos outros como irmãos, sem distanciamentos, sem rancores, sem ressentimentos. É a única forma de nós encontrarmos a paz, é através do perdão e da caridade, que são as formas de ação do amor. Quando te perguntarem o que é o amor, fale: é perdão. Amor é caridade, que é ação em favor do outro. Amor, num plano em que nós existimos, não será sempre a ternura pelo outro, mas vai ser a aceitação, o entendimento. Em alguns casos ele começa por tolerância, é tolerar o que é diferente, é aceitar que ele seja assim, embora não concordemos, mas nem por isso odiá-lo, nem por isso desejar que ele se afaste de nós. Amor será sobretudo nós vivemos em paz com as outras pessoas, mesmo que elas sejam muito diferentes de nós, mesmo que elas não pensem como nós pensamos, e ainda assim nós não temos nenhum tipo de antagonismo. Foi isso que Jesus ensinou de tantas formas, de tantas maneiras diferentes, e é assim como os verdadeiros intérpretes de Jesus vieram, século após século, dizer que é somente o amor que é capaz de nos trazer a paz, que é somente o amor capaz de nos unir, é apenas o amor capaz de nos levar a Deus. E o boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Se nós não estamos dispostos a servir o nosso irmão, como Jesus esteve nessa cena retratada na ilustração, nós ainda estamos muito longe de entender o significado do Evangelho. Nessa ocasião, os discípulos já tinham recebido todos os ensinamentos. Mas alguém falou: mestre, quem vai ser o líder de todos quando o Senhor partir? E aí Jesus percebeu que eles não tinham entendido muito bem as lições. E aí ele diz: o maior no reino dos céus é aquele que é o servidor de todos. E lavou os pés dos discípulos. Ele queria mostrar que ele, sendo mestre, ele sendo espírito puro, ele tinha disposição de se ajoelhar à frente de alguém e prestar um serviço. Se você quer demonstrar grandeza, auxilie o seu próximo da forma mais humilde que você puder, nem que seja lavando os seus pés. Demonstre humildade perante o próximo, porque ninguém é maior do que ninguém. Se o mestre se fez pequeno naquele momento para mostrar que entre os discípulos ninguém podia pretender grandeza, quem somos nós hoje frente às nossas famílias, frente aos nossos amigos, frente aos grupos de trabalho que nós enfrentamos no mundo, de dizer que nós somos melhores que os nossos próximos, de dizer que nós temos melhores condições que o outro? Nós só seremos grandes nesses grupos se nós estivermos dispostos a auxiliá-los de verdade, se estivermos dispostos a prestar o serviço que nós consideramos o mais desprezível, mas que revela a nossa boa vontade e o nosso interesse em uni-los. E o que deve representar para nós esse cântico das legiões celestes? Ele deve representar então a lembrança do nosso compromisso com Jesus de trabalhar pelo progresso da humanidade. Lembremos todos nós que nos sentimos inspirados pela sua mensagem, se nós quisermos ser realmente discípulos de Jesus, nós temos que devotar a nossa vida, acima de tudo, a Deus, e em segundo plano, o próximo. Tudo mais que nós fizermos tem que ser pensado em função dessas duas situações. Temos que devotar a nossa vida, acima de tudo, a Deus, e pensarmos em nosso próximo a cada instante, procurando tratá-lo com boa vontade, com amor, com disposição no bem. E para nos ajudar a fixar isso, vamos ouvir, já para ir finalizando a nossa palestra dessa noite, uma linda mensagem do Espírito Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier, e que na narração que nós vamos ouvir, é a própria voz do Chico, declamando a mensagem então. E ela nos ajuda a entender bem qual deve ser o nosso compromisso com Jesus. Nós que queremos exaltar o seu nascimento, nós que festejamos o nascimento de Jesus, aqui nós teremos a indicação de uma boa forma então de pensarmos no significado da sua vinda e o que podemos fazer pela nossa evolução, pelo nosso crescimento espiritual. Diante da manjedoura, pinta-nos de céu o coração, ensina-nos a abrindo os braços para receber-te. Vamos fiéis ao evento de nossas eleições. Muitos abandones ao luxo de nossas famílias. Vimos ao teu encontro, pressados de nossa própria atividade. Só da vida, não somos felizes as terras da morte. Fortalece-nos o nome, reavive-nos a fé. A confiança e a boa vontade. Muito renunciar ao céu em favor da terra. Ajuda-nos a vencer, com sucumbir para sermos vencidos. Tu deixaste a vontade dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens e grandes infelizes, prosseguimos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos, o tesouro de Deus que nos trazes. Defende-nos contra os velhos da vaidade, ampara-nos contra as selvas do mundo, conduz-nos ao caminho do trabalho da humanidade e reconhecemos a frente do teu Deus que tem nossa esperança. Nós te rogamos, sobretudo, os planos da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo, fiéis a Deus, hoje e sempre, assim seja. Essa é a nossa mensagem, então, para que reflitamos todos sobre o significado do nascimento de Jesus, que todos possamos buscar nessas muitas ideias que nós trazemos essa noite, a inspiração para reconhecermos a importância que Jesus tem para a humanidade hoje. Será inútil nós levarmos isso como uma pregação para fora, enquanto não fizermos essa pregação internamente. Enquanto não permitirmos que Jesus renasça em nós e que Ele nos ensine antes que nós pensemos em ensinar aos outros. E será dessa forma que nós vamos produzir grandes renovações, grandes transformações no mundo. Jesus pode nascer em nossas vidas todos os dias. O importante é que não percamos em nossa mente essas ideias. É isso que fará com que o Mestre possa crescer e pregar dentro de nós, transformando a nossa vida. E em breve tempo nós vamos perceber que o mundo, essa parte tão pequenina que nós habitamos dele, começa a se transformar, porque nós passamos a ser criaturas renovadas em Cristo. Então que Jesus nos abençoe a todos nesse ano maravilhoso que começa a se descortinar para nós. Vão falar de pessimismo, vão falar de crise, de ameaças, mas o que passa na mente do Cristo, os planos maravilhosos para a humanidade do futuro, são ideias poderosas, que faltam a ela aqui no mundo, a essas ideias, mãos, braços e mentes que reflitam essas ideias, porque a inspiração todos nós vamos receber ao longo dos dias de fazer o bem em algum momento. Se nós pudéssemos adentrar um pouquinho nesses grandes planos da mente de Jesus, da mente dessas legiões celestes que comandam a Terra, nós nos sentiríamos muito felizes, uma alegria que nós não conseguimos imaginar, porque o futuro da humanidade é glorioso. Virão momentos difíceis, sim, mas todos eles são passageiros, como foram todos das épocas passadas. Nunca houve na história da humanidade nenhum período de paz permanente. O homem, ele vem ao longo dos séculos vencendo inúmeras dificuldades. Então não temamos nenhuma previsão pessimista para o próximo ano. Trabalhemos no bem, exercitemos o bem, falemos do bem apenas. E nós veremos como esse será um ano maravilhoso para todos nós. Então que Jesus esteja presente em nossas vidas nesse próximo ano. Muito obrigado a todos.